Ô, William, pra eu dar uma coisa pra você, cara. Eu não aguento mais, cara. Tô saturado. Ô, cara, eu trabalho, estudo, leio pra caralho, gravo programa. Eu já me ocupo o máximo possível. Aí no meu pouco momento de lazer, eu quero assistir um futebol. Eu gosto de futebol pra caralho, cara. Sou gado, tão sou gado, acabou. Aí eu quero assistir meu futebolzinho, tranquilo, assistir alguma coisa, ver uma história de futebol. Aí vem uns Gardenal, metido intelectual, cara de academia, falar que futebol é coisa de gado e que quem gosta de futebol é ignorante, é burro, não sei o quê. Caralho, maluco, como se esses caras não tivessem momento de descontração, não tivessem momento de lazer. Esses caras da academia são chatos, os ouvintes são chatos. Caralho, não pode ter um momento de diversão mais. Agora tem que ler 24 horas por dia, trabalhar 24 por dia. Eu viro um escravo, cara. O que você faz com esses malas aí da sua vida, cara? Como é que você faz pra lidar com esses chatos, cara? Hernani, você começou o áudio já falando que futebol é um hobby que você gosta de ver no final de semana, quando tá de boa em casa. É um hobby quando você torce pra um time bom. Quando você torce pra um time merda, cara, é só dor e sofrimento direto, não tem hobby não. Tipo, essa madrugada eu fui dormir 1 hora da manhã, porque eu deitei, era tipo 11h40, e eu comecei a pensar em como o Cruzeiro poderia ganhar do Grêmio, sabe? Na remota possibilidade de não cair, como a gente vai ganhar do Grêmio. Aí eu ficava, não, não, se a gente colocar o Maurício ali no meio, o Maurício ele joga bem, ele é da base, os caras não vão esperar. Puta, Maurício, Maurício é o jeito, cara, tem que colocar o Maurício. Aí eu lembrava que a zaga do Grêmio é o Kannemann e o Jeromel, e eu, puta, não, não dá, Maurício não dá não. Aí eu ficava vendo outra possibilidade, não, não, tem o Popó, aquele cara lá que jogou. Até o jogador do Sub-16 do Cruzeiro eu pensei em como encaixaria no time pra salvar a gente. No fim não deu, aí eu olhei o relógio, já era quase 1 da manhã, eu falei, meu Deus, cara. Tipo, não, não vou perder uma noite de sono por causa desse time, não. Vou dormir e seja o que Deus quiser. Então, é um hobby quando você tá bem. Quando você tá torcendo pra um time legal, é ok. Mas quando você não tá, cara, você tá fudido. Tipo, é só torcer pra quarta não chegar logo. Porque você sabe quando chegar, é medo do rebaixamento, tudo de novo. E sobre os caras serem muito chatos. Isso é muito de internet, cara. Inclusive, eu acho que o que você faz é muito bom de falar a verdade pros caras logo. Falar, ó, todo mundo tem que ter um hobby, cara. Tem que ter alguma coisa que você gosta para não ficar só levando tudo a sério. Tem que se divertir, tem que saber. É legal falar isso. Porque na vida real, esses caras não são assim, sabe? Tipo, até maluco de esquerda. Na internet eles são muito mal, eles são muito, não, temos que problematizar, temos não sei o quê. Na vida real, os caras são mais de boa. Ainda são chatos, ainda pegam ali umas coisas que não é pra tudo isso e querem exagerar. Mas no geral, eles são mais permissivos, são mais de boa, porque na vida real você tem contato pessoal e a pessoa meio que tem uma trava. Então esses caras que são de direita, ou eles são uns malucos que tem foto na internet, ele tem lá a foto de um soldado da Segunda Guerra e tudo, ele fica, não, não, temos que combater o comunismo aqui, lutar contra o marxismo cultural, né? E o cara é muito ligado a isso, além do que precisaria. Mas na vida real é um cara normal, que tipo, gosta de história, gosta de política, e você consegue conversar com ele de boa. Ou, quando é o direito mais liberal, é aqueles malucos que fica lá, qualquer coisa que você fala, ele vai vir, não, não. Se você tivesse lido aqui esse livrinho aqui do Mises, você saberia que na verdade as regras da economia já explicam isso. E tudo que você fala, cara, você tipo, fazer um podcast e falar que o aluguel tá muito caro e tá difícil, o cara vai vir, não, não. Porque se você lesse Mises, você saberia que na verdade o aluguel é calculado por uma base. Tudo o cara quer ter a teoria e quer mostrar que ele já conhece o negócio na internet. Na vida real é um cara normal, tipo, esse mesmo maluco que é um mala foda. Que quer mostrar que ele é muito inteligente. Se você conversar com ele pessoalmente, ele é de boa. Isso vale para tudo, até MGTOW. O MGTOW na internet é o maluco ultra red pill que sabe todas as verdades. E se você conversa com algum, você vê que é só mais um maluco comum. Então, quando você fala isso para as pessoas, você fala do jeito que você fala no podcast mesmo, tipo, gente, a vida não é isso aí não. Tipo, vamos agir normalmente, vamos fazer como a gente faz na vida normal, falar de coisa normal, parar um pouco e falar de um negócio aqui. Se tiver que falar de mulher, vamos falar de mulher, não tem problema. Se quiser falar de futebol, meia hora, vamos falar de futebol. Aí fica melhor pro cara que tá ouvindo, porque ele meio que humaniza aquilo e fala, não, beleza, cara, tipo, não tem problema eu tá ouvindo aqui o Cartola meia hora, ouvindo a história do Cartola, porque eu sou um cara realista, MGTOW, que tem que meter a real o tempo todo e tem que resolver os problemas econômicos do mundo, então eu não posso me divertir nunca. Quando você fala, cara, eu tô falando isso aqui e eu vou continuar falando porque é importante, sim, a gente pode tirar coisas relevantes disso. O cara meio que quebra esse escudo dele e ele fala, tipo, pra ele mesmo, sabe, na cabeça dele: pô, acho que dá pra ouvir isso aí. E aí, com o tempo, óbvio que não é um negócio rápido, tipo, vai ter muita gente reclamando ainda, mas continuando fazendo isso, acho que vai chegar uma hora que os caras vão entender. E assim como na vida real não é um problema, na internet também vai deixar de ser e vai parar de ter esses caras com uma puta máscara, com foto de anime ou foto de soldado, agindo como se fosse eles de verdade, e vão entender que não precisa ser assim. É um negócio demorado, mas uma hora acontece. Torça pro Cruzeiro aí, hein, cara. Hoje à noite já. Deixa de lado o seu passado corintiano aí por um dia e apoia a gente aí, cara. Tô precisando demais, tá difícil. Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Alô, Primitiva? Mais caipira aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando Alô, ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende. Vai teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me salve, atende, caralho. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês gostam muito, então tá aí. Pra vocês, trazendo sempre boas histórias aí pra gente debater. Hoje o programa vai ser uma surpresa pra mim, porque eu não sei o que vai acontecer. E vamos ver o que vem por aí. Hoje quem vem aí participar é o Bertoldo. Fala, Bertoldo, tudo bem? Fala aí, Renan, tranquilo. Tranquilo, Bertoldo. Ô, Bertoldo, você falou que. Inclusive, a gente, eu tava pra gravar com você faz um outro dia lá, mas você meteu migué, não sei o quê, pá. Deixa eu falar agora pra você. Você falou que você quer contar você quer falar algumas coisas aí. Você disse que aconteceu um negócio que te impactou muito. Desde o Sim. comecinho, assim, como é que foi essa história? Desde o comecinho. Então, cara, tipo assim, foi por causa de mulher, tá ligado? É sempre por causa de mulher. Então, tipo assim, eu tava muito bêbado. Vou dar só um resumo. Eu tava muito bêbado. Aí eu discuti Não, sem com resumo aqui, a gente guarda a história com detalhe. Aonde você tava? Então, eu tava num lugar que eu não vou falar. Mas era tipo como Não, se fosse só um. define, é festa, Então, era um tipo, é tipo. pagode. Era tipo um bar, entendeu? Um lugar grande. Que eu não posso falar o nome que é conhecido, entendeu? Não, não precisa nome, Asno, mas era um bar grande, tá bom. Aí É, e aí? tipo isso. É tipo isso. Era um local Aí você fechado, tava lá entendeu? azarando a moerada, ou o que que foi? Não, eu tava curtindo com os amigos. Numa boa. Aí eu encontrei minha ex-namorada lá. Certo. E eu tava alterado, entendeu? Aí Droga? eu. Bebida só. Eu não uso droga, não. Certo, mas você tava agressivo. Tava um pouco, sim. Aí Aí eu o que cheguei. aconteceu? Aí você viu ela, e aí? Aí eu cheguei lá bêbado. E falei. Porra, que eu falei pra ela? Eu falei. E aí, tá dando pra quantos caras? Você mandou essa? Eu tava muito bêbado, cara. Aí beleza, aí ela fez um chiliquinho lá, aí eu voltei com meus amigos, isso foi meia-noite. É. Mas os Aí. seus amigos são parça mesmo? Seguro BO ou não? Só Não, cuzão? peraí, eu vou te contar a história, mano, aí tu vai tirar suas próprias conclusões. Aí ela deu um chilique lá, não fiz nada, voltei para onde eles estavam, que é um lugar fechado, cheio de bar, e era longe. Ficava longe um do outro, entendeu? Eu não via Sei. ela, entendeu? Eu esbarrei com ela sem querer, eu não sabia que ela tava lá. Essa história tá boa. Oh, desculpa, censura aí. Essa história tá boa, ô Bertoldo. Tá muito boa. Vamos lá. Então. Tá prometendo. Tá prometendo? Então, é. Eu queria dar um resumo pra explicar como é que foi meu relacionamento com ela até chegar aqui, entendeu? Nesse episódio. Ótimo, nossa, adoro isso aí, eu gosto desses plot twist, vai. Como é que foi? Não, então, calma aí, eu vou começar a história onde é que eu tava. Aí ela deu um xilique e tal, aí eu também fiquei um pouco agressivo, o pessoal me olhou meio feio assim, geral parou pra ver, né? Aí eu fui embora com o moleque, tava estressadão, tava com puto, pistola. Aí eu voltei tava um grupo de pessoas, né? Aí eu fui, só homem, aí eu cheguei lá, fiquei lá, dançando, bebendo, curtindo, tranquilo. Aí, quando ela deu esse xilique, era meia-noite. Aí, certo. Aí, tipo, 5 horas da manhã, quase 4 horas da manhã, eu já tava muito mais louco do que eu tava, entendeu? Muito mais. Aí eu me perdi dos meus amigos e esbarrei com ela de novo. Sei. Eu esbarrei com ela, mas eu não tava agressivo. Eu tava muito louco. Aí adivinha o que eu fiz? Beijou ela? Não, não beijei, cara. Eu comecei a chorar. Nossa, mãe. Eu falei, pô, mano. Eu falei assim, pô, mano, por que tu me traiu, cara? Eu Nossa, você levou Gaia? Ah, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente. Ah, e aí? Aí eu, chorando, pô, por que tu fez isso, cara? Eu gostava tanto de tu, mano. Tipo, podia ser amigo até agora. Aí, porra, ela falou, não te trai não, tu não sei o quê, tu é otário. Aí, tipo, ela virou pra mim e falou, pô, tu perdeu um mulherão. Pô, eu Sim. tava chorando, falei, pô, tô tomando antidepressivo, fazendo terapia, cara. E a mina, tipo, se divertindo, rindo disso, né, falou, otário, filho da puta, desgraçado. Aí ela falou assim pra mim, tu perdeu um mulherão. Aí, pô, eu tava muito bêbado e chorando, cara. Aí eu falei pra ela, como é que eu perdi um mulherão? Se eu como mulher melhor que tu. Só que é mentira, tá ligado? Que eu não como ninguém. Ela, na verdade, me largou, eu nunca mais comi ninguém. Por quê? Porque é vacas magras. mas você é um cara bonito, por que que você... O que tá acontecendo aí com você? Oh, mas não, no Rio de Janeiro, mano, é uma putaria, cara. Como é que você tá conseguindo ficar sem comer ninguém no Rio de Janeiro, mano? Pô, putaria. Pô, eu tenho uma cara de criança, mano. Só que eu sou velho, tá ligado? Não, mas tranquilo, não tô ligando pra isso não, pô. Isso aí, sua mulher, foda-se. Ah. Aí eu só cometi na hora, né? Eu falei, como uma mulher melhor que tu? Na verdade, eu não tava comendo ninguém, entendeu? Sei. Era uma mentira, mas, porra, eu não ia falar, né, porra, perdi um mulherão, tô lá chorando, desolado, igual uma criança. E a mina, porra, mete uma dessa, sóbria. Porque ela não bebe, entendeu? E aí? Porra, e aí a gente se xingou pra caralho. Vai se fuder, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu, vai pra casa do caralho, vai tomar no cu, tu foda-se, tá comendo mulher melhor que eu, vai tomar no cu. Aí, nesse caô aí que a gente tava discutindo, porra, mó escândalo, né? Aí, o que aconteceu? Lá é um lugar fechado, entendeu? Você paga pra entrar. Aí tem um monte de bar ali, mas eu não vou falar o nome do lugar aqui, que aqui no Rio é conhecido. Se alguém do Rio estiver ouvindo, talvez conheça, provavelmente. Chegou 3 seguranças. Ah, meu Deus. Voaram no meu pescoço, cara. Ai, ai, ai. Mas voaram, já chegaram dando pescoço, porrada? Cara. Sim, sim, eu não bati nela, cara. Não bati, mesmo bêbado eu não bati nela. E aí? Eu só fui humilhado, mano. Aí, cara. Não, mas como é que foi a briga? Flashes. Conta certinho. Não, então. A briga, assim, o quê? Do segurança? O segurança, ele veio o quê? Dando armlock? O que, sim, que foi isso? Não, cara? Ele veio com um antebraço no meu pescoço, pegando na minha blusa, entendeu? Me empurrando. E eu em pé, entendeu? Ah. E eu não sou muito alto. E eu não sei brigar. Mas os caras vieram dando porrada também? Aí veio um no meu pescoço, e os outros três já chegaram pra me tirar dali, entendeu? Pra me expulsar, porque, pô, tá vendo um homem discutindo com uma mulher, vou voar no cara, né? Mas ele tá bêbado. Pô, é o trabalho dos caras, né? Aí, pô, cara, aí foi só desgraça. Aí, pô, o cara me derrubou no chão. Aí quando ele me derrubou no chão, eu derrubei ele também, porque eu sou doido, né? Aí, pô, estourou o caô ali. Você é bom de porrada? Não, não sei brigar não, cara. Eu sou ruim de porrada. É. Na verdade, eu acho que eu sou um saco de pancada. É. Cara, aí eu. Mas o quê? Eu derrubei ele, entendeu? Mas então você não é tão ruim assim. Eu faço jiu-jitsu, mas. Eu não sou muito bom, não. Aí. Eu derrubei o cara também, mas eu tava no chão, entendeu? E aí? Aí o cara caiu igual cocô no chão, já levantou, deu dois socos na minha costela, cara. E eu no chão, tá ligado? Sei. Aí os caras começaram a me pisotear, me chutar, me socar. Nossa, mãe. Aí todo mundo foi expulso de lá, entendeu? A minha ex, o pessoal que tava comigo. E tipo, essa minha ex tava com uma prima minha, entendeu? Elas estavam juntas. Mas eu não sabia que elas estavam lá, entendeu? E aí? Aí geral foi expulso, cara. Até a sua prima? Aí do lado de fora. Sim, sim, minha ex. E eu lá, porra, tri bêbado, né? Mas você não foi esculachado? Nego dá murro na sua cara, essas coisas ou não? Foi, pô. Me pisotearam no chão, cara. Porra, maluco. Chutaram. Você ficou estragado? Cara, então, vou te explicar. Eu não apanhei muito de segurança, eu apanhei depois também. Mas como é que foi? Levaram você pra uma sala? O que foi o esquema? Não, me levaram. Simplesmente me espancaram, me expulsaram. Na rua? Aí, pra rua. E foi todo mundo pra rua. Aí, tipo, eu tava muito bêbado, mano. Aí eu, porra, mostrei o peru pros caras. Você fez isso? Eu tava muito bêbado, mano. Eu nem lembrava disso. Me falaram. E aí? Porra, aí eu mostrei o peru, ficou por isso mesmo. Aí a gente foi expulso, aí ficou numa grade e os seguranças ali olhando, né? A gente ficou do outro lado da grade, tá entendendo? Aí eu, porra, voltei lá, chamei os caras pra fazer uma porrada, falei, quero ver tu me bancar. Aí eu já tava com óculos quebrado, com a blusa rasgada, todo fudido. Aí eu bêbado, chamando os caras pra porrada. Aí, tipo, um colega meu que tava comigo, tava bêbado também, aí ele falou, eu lembro disso. Eu posso estar enganado, né, porque eu tava bêbado. Certo. Tipo, na hora da confusão, eu acabei acertando um soco nele sem querer. Aí eu parei no lado dele. Não, eu parei no lado dele, quieto, normal, tava tranquilo. Ele largou na minha cara, mano. Filho da puta? Ele deu um soco na minha cara, ficou inchado, cara. Quando ele deu um soco na minha cara, eu não sei, eu tava muito bêbado, eu não sei se foi ele ou foi o outro. Eu dei um soco nos dois, cara. Eu dei tipo um double soco duplo, tá ligado? Sério, cara? Sim, aí eu tomei um pial deles dois. Aí, pô, eles me enfiaram a porrada, eu tava muito doido. Todo mundo tentou me apagar, mas eu tava muito doido, mano. Aí ninguém conseguiu me apagar, porque eu tava muito insano, tava sendo um maluco. Aí, porra, me empurraram, eu caí no chão. Aí, tipo, caí no chão. Aí eu já, porra, já bandava o cara do chão, tá ligado? Aí, porra, apanhei de todo mundo, cara. Briguei com todo mundo, apanhei. Aí tu me pergunta, e minha ex? Como é que ela tava na hora? Dando risada. Ela desmaiou, cara. De nervoso? De nervoso, desmaiou. E ela foi tentar apartar a briga dos moleques lá, né? Ela acabou tomando um soco no braço, mano. Que caralho, isso poderia ter dado uma merda pra mim, bicho. Podia. Puta que pariu, cara. E, porra, ficaram falando que eu bati nela, mas no meu coração não bati não, mano. Tá maluco? Corno não bate não, corno só apanha. Mas, tipo, agora pra você, aí beleza, aí só tudo aconteceu. Aí, como é que, aí terminou aí a noite ou ainda teve mais? Cara, já era 5 horas da manhã, já tava amanhecendo, cara. Aí onde você foi dormir? Não, aí 5 horas da manhã, aí tipo, acabou o caô, geral se acalmou. Cara, aí eu tava com uma dor no pé insuportável, eu tava com uma dor no pé incomodando, eu pensava que era um calo. Calo, tá ligado? Aí meu tio foi me buscar de táxi, né? Aí eu falei pro meu tio, pô, tio, eu fui corno. Aí ele, pô, não liga pra isso não, cara. Todo mundo já foi corno. Aí eu falei pro taxista, e aí, taxista, você já foi corno? Aí ele falou, já, pô. Aí eu virei pro meu tio e falei, já foi corno, tio? Ele, jamais, porra. Filho da puta. Sim. É. Aí ele me levou pra casa, aí eu cheguei em casa, porra, uma poça de sangue no chão, tá ligado? Você tava aí muito fodido. Minha mãe, porra, tava, cara, eu tava todo inchado, todo com o beiço estourado, com o olho roxo. Você teria alguma foto pra disponibilizar pra gente? Cara, eu tenho foto até da minha ex desmaiada, mano. Não, você de alguns machucados, sim. Você não manda uma foto pra gente botar no programa? Cara, eu vou mandar foto do meu pé, porque aquele, o calo que eu tô falando não era um calo. O que que era? Eu pisei no vidro, cara. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. E eu tava andando normal, bêbado. Ai, pra casa, ai, entendeu? Ai. Nossa. Eu vou mandar mãe. Foto. Vou mandar foto, eu tomei ponto na sola do pé. Ai, ai, ai, arrepiei inteiro aqui. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus, mas como é que foi isso, cara? Atravessou o sapato? Eu tava de chinelo. Ah, meu Deus. Aí, pô, na hora da briga eu fiquei descalço, entendeu? Ai, ai, ai. Mas, cara, aí isso tudo aconteceu. Aí, beleza. Aí você foi pra casa. Sua mãe deu esculacho? Porra, ela ficou triste pra caralho. Ela chorou, mano. Fiquei, porra, caralho, eu sou um merda. Mas, tipo, eu vou dizer, mas a conclusão final. Pô, valeu a pena, porque foi massa pra caralho, não foi ou não? Você não achou que valeu a pena? Pode ser sincero. Porra, eu achei engraçado, porque o moleque falou que, porra, eu mostrei o peru, eu tava todo ensanguentado, dando risada, querendo bater todo mundo. Mas não foi não, cara, porque no outro dia eu acordei me sentindo um bosta e deu a mãe da minha ex-sogra veio falar comigo. Porra, deu uns caô aí, cara, uns problemas na minha família também. Mas falaram o que pra você? Que ia meter na justiça? É, me ameaçaram, cara. Ameaçou de quê? Justiça... Fala. Não, calma, vou chegar lá. Tipo. Aí no outro dia eu acordei, aí em casa eu tava todo ensanguentado, né? Mas não porque da minha cara, do meu pé, tá entendendo? Aí eu, tipo, ficou tudo cheio de sangue quase do meu pé. Eu tomei banho, minha mãe acordou, eu conversei com ela. Aí eu dormi, cara. Eu dormi, acordei meio-dia. Aí eu falei com meus amigos no WhatsApp, né? Aí eu mandei foto pro meu amigo, ele falou. Caralho, porra, falei meu nome. Porra. Cortei na censura, desculpa. Tá. Ele falou, pô, cara, tu vai ter que levar ponto no pé. Eu falei, não, mano, tá tranquilo. Eu levei ponto no pé, cara. Tava profundo aquela porra. Teve que enfiar a pinça pra tirar? Não, eu pisei. Não, se liga, eu pisei, mas eu não sei se foi em vidro ou em ferro. Eu pisei, tipo, foi um corte fundo. Aí eu tirei e comecei a brigar com todo mundo lá e apanhar, cara. Eu não bati não, só apanhei. Pô, cara, mas você tá... Pô, foi massa pra caralho, maluco. Eu tô achando sua história pica. Pô, foi um dia de rei que você teve, cara. Como é que você pode achar isso ruim? Não, mano. Dia de rei, cara. Pô, eu fui humilhado, mano. Mas você foi um herói? Dia de rei. Herói de quê? Herói que apanhou na rua por causa de, porra, ex-namorada retardada, pô. Tá louco? Cara, sério. Não tô falando de boca pra fora, Bertudo. Eu achei muito pica, muito foda, cara. Pô, você teve um dia de clube da luta, cara. Sério? Dia de... Não, tipo, meus amigos falaram, cara, isso aí é uma história. Porque eu tava triste, né, mano? Eu tava abalado. Tá triste ligado? Do quê, cara? Você tá de sacanagem, Bertoldo. Não é possível que você tá falando sério. É sério, mano. Tipo, ela foi minha primeira namorada, mano. E eu já tava com os problemas aí, cara. Você mandou ela tomar no cu, forte. Você brigou com segurança, você teve uma noite de guerreiro, de herói. Cara, pô, foda. Mano, eu tô tomando tarja preta, bicho. Tá louco? Por que tu acha que eu chorei pra ela, mano? Não é nem porque ela me traiu, mano. É porque a mina foi mó otária, pô. Mas você deu a volta por cima? Que volta por cima, cara? Eu tô na merda. Merda como? Você tá bem, ó. Ó, você é um, eu tô vendo você. Você é um cara bonito. Você foi lá, brigou com segurança, foi pica, levantou, enfrentou. Não, briguei não. Eu apanhei de três seguranças. Mas bateu, você não só apanhou. Apanhar é o seguinte, os caras vêm pra cima e você fica lá igual um bundão chorando. Não, você não ficou chorando. Você foi pra cima, peitou os caras, machucou o pé, curtiu até o final, mandou a sua ex tomar no cu, voltou pra casa igual um guerreiro e agora você tem uma puta história. Falei com minha mãe, pô. Ué? Falei isso pra minha mãe. Ah, mas a sua mãe vai querer defender, mas a sua mãe quer que você fique dentro de casa protegida, concordo com ela. Mas, porra, eu não entendo como é que sua história pode ter sido ruim, cara. Sério, tô falando de coração pra você. Não, então, tá. Aí, onde é que eu parei? Parei. Parou na história em casa. Que. É, e. Aí minha mãe chorou, aí eu dormi. Aí esse meu amigo, a gente foi no hospital tomar ponto. Ele também ficou fudido? Tava... Não. Era outro amigo que eu me perdi dele, ele só apareceu depois que o caô acabou. Cuzão também? Não, o moleque é meu irmão, meu parceiro. Ele, se ele tivesse lá, ele ia brigar comigo também, com certeza. Certo. Não, mas então, aí, cara, no outro dia foi mó desgraça, que eu tomei ponto no pé, fiquei andando mancando igual um drogado, igual um caracudo, bicho. Teve que engessar, não? Não, tomei o ponto, tomei anestesia no pé, doeu pra caralho, aí eles costuraram meu pé. Antitetânica tomou? Tomei, doeu muito. Mas isso aí foi segunda-feira só. Foi tipo 3 dias depois. Pô, cara, foi massa, cara. Caralho, mano. E cara, aí? Cara, tipo assim, eu não sou de beber, tá ligado? Eu nem podia beber. Minha mãe, ela ia viajar no outro dia que eu saí. Sim. Aí o que que eu ia fazer? Eu ia, tipo, beber pra caralho, dormir, acordar 4 horas da tarde e viajar com ela. Eu ia chegar em casa 4 horas. Pô, mano, minha mãe não viajou, entendeu? Mas era uma viagem muito importante? Ela ficou preocupada. Não, é, pô, pra ela, tipo, distrair a mente, entendeu? Porque ela trabalha muito. Ok, isso foi foda mesmo, isso eu admito. Aí, pô, eu fiquei tristão por ela, porque ela, pô, foi no hospital comigo. E lá, no hospital, os médicos passaram os culachos no seu? Como é que foi? Porque os médicos, então, os médicos gostam de judiar da turma que vem chapada. Não, é porque eu moro mal pra caralho, tá ligado? Aí, tipo, aqui é só bizarrice, mano. Tipo assim, ninguém toma ponto na sola do pé, tá ligado? Aí eu cheguei lá, aí ficaram curiosos, né? Porra, como é que tu se machucou, né? É estranho alguém tomar ponto na sola do pé. Aí eu falei, não, eu tava bêbado. Mas eu não expliquei a história direito. Mas, pô, na minha cara, todo espancado, ela já deve ter percebido, né? Que eu briguei, que aconteceu uma coisa. Aí a enfermeira falou, não, cara, é assim mesmo. Teve um cara que veio aqui pra costurar a mão, bêbado. Aí, tipo, ele 2 horas depois voltou pra costurar o pé, falou que caiu de moto. Caiu, voltou com o pé fudido pra costurar. Nossa. Tá ligado? No mesmo dia. Aí eu, pô, mano, então, eu tava, tipo, me achando bizarro, né? Porque na sola do pé, né? Aí eu falava, não, mano, tem cara pior que eu, tá tranquilo. Aí, meu irmão, aí você, aí lá no hospital, beleza, você fez o ponto, pá, voltou pra casa. E aí, o que aconteceu? Chegou em casa, levou aquela rajada da mãe. E aí? Não, cara, minha mãe, ela me deu, tipo, um suporte e tal. Aí eu falei com meus amigos, tava meio abalado, porra, tava de cama, todo dolorido, com as costelas doendo, barriga doendo, perna doendo, pé doendo, tudo, cara. Aí eu fiquei de cama o dia inteiro, bicho. Tá, e aí? E aí, tipo, deixa eu ver o que aconteceu depois. Passaram as semanas, aí eu fui uma entrevista de emprego, com o pé enfaixado. Mas aí não deu certo a entrevista? Não, eu consegui. Conseguiu? Mesmo assim? De estágio, consegui, mas deu problema interno lá, eu acabei não indo, não. O que foi o problema? É uma empresa que oferece vaga de estágio para estudantes, né? Ela falou um horário, só que lá era outro, entendeu? Eu consegui a vaga, cheguei lá e vi que o bagulho tava errado. Eu nem tive culpa. Entendi. Não, mas enfim, é beleza, mas... Tipo, aí a minha sogra veio falar comigo no WhatsApp, entendeu? Ai, ai, ai. Mandou um áudio e falou, pô, Bertudo, tu... Pô, minha filha chegou em casa toda roxa, cara. Você não é assim. O que que aconteceu? O que que ela falou pra você agir daquela maneira? Aí eu pedi desculpa, tá ligado? E ela falou assim, pô, que isso não se repita. Mas eu queria saber o que que ela falou pra você pra isso ter acontecido. Aí eu falei, desculpa, mas eu só falo pessoalmente. Aí eu falei, se quiser, eu vou onde você tá agora. Que é aqui perto de casa. Pô, mano, você tava querendo mexer com encrenca mesmo? Não, cara, pô, eu ia na casa da mulher, mano. Comia a comida dela, comia a filha dela, pô. Não, cara, mas você tinha que botar um ponto nesse assunto, cara, já foi do caralho. Não, eu sei, mano, mas eu ia me explicar pra mãe dela, entendeu? Não pra ela. Ah, e aí? E aí a minha mãe entrou em contato com a minha ex, elas conversaram, entendeu? Aí minha ex só falou mentira, mano, falou que eu cheguei igual um louco falando que comia todo mundo melhor que ela. Muito filha da puta, cara. Aí eu fiquei tristão, chorei, porra, uma merda. Mas hoje eu tô melhor, cara. Eu tô melhor, graças a Deus. Isso foi um episódio que ficou lá atrás. Quando foi essa história? Cara, tem acho que um mês. Caralho, recente. O pé tá bom? Graças a Deus, sim. Demorou pra caralho pra cicatrizar, bicho. Porque na sola do pé tu anda, entendeu? Não tem como ficar parado. Ai, ai, ai. Nossa, essa história só piora. Cara, mas... E aí, como você fazia pra tomar banho, maluco? Eu passava sabão de coco. Essa ai, ai, ai. Nossa, eu tô arrepiando inteiro. Ai, ai, ai. Eu vou mandar foto, cara. Não, ardia quando botava o álcool, botava o... Ai, ai, ai. Caralho, maluco. Aí doía. Ah, não, eu esqueci de falar. No outro dia eu fui numa igreja. Depois, no domingo, depois do episódio, eu fui numa igreja. Aí, na igreja evangélica lá de uma amiga minha, né? Que ela é missionária. Aí meu amigo entrou com a blusa do Iron Maiden, cara. Isso lá na favela, nossa, passando vários bandidos. Eu com o pé todo fodido, cara. Aí, porra, no final nem falei com essa minha amiga. Voltei pra casa igual um otário. E, pô, fiquei bem, né? Porque eu tava com os amigos, cara. Mas você é um cara que... Vamos por assim, essas loucuras são frequentes na sua vida ou isso aí foi um caso esporádico? Cara, então, eu não sou de brigar. Eu não sou de briga, cara. Eu odeio briga. Isso aconteceu por causa da minha ex, entendeu? Mas eu sou um cara bem doente mesmo. Bem doente. Bem doente mesmo. É igual os ouvintes. Doente mental. Sim, sim. Igual tu, os ouvintes. Você pode dizer uma idade estimada de quantos anos você tem? Estimado. Posso, porra. Eu tenho 22, cara. Novão de tudo, maluco? Sim, sim. Já derrubei motoqueiro. Já xinguei PM. Calma, zero. Mas como é que foi essa história da sua ex? Por que que não deu certo? Ah, cara. Nem eu sei, cara. Acho que ela queria outro cara. Eu era chato pra caralho, ela também. Mas por que que você era chato? Pô, então, tipo... Eu tomava um remédio um pouco forte, que eu não vou falar qual e nem vou explicar a situação. Eu tomava um remédio muito forte, aí eu tipo, tive que ficar em casa, tipo, 2 anos, praticamente. Ele era... forte, me prejudicava e tal, não conseguia andar direito. Ela tava lá comigo, tá ligado? Essa época você ficou broxa? Não, tô broxa agora, cara. É porque o depressivo diz que abaixa mesmo, né? Não, mas não era depressivo não, mano. Era um forte que me fudia todo, cara. Não conseguia nem andar, entendeu? Mas tipo, agora, você tá gostando de ficar com a libido baixo? Porque tem gente que diz que é bom pra dar uma concentrada na vida, né? Tem gente que fala isso aí. Ah, não gosto não, mano, porque eu faço exercício, né, aí eu tenho aquela potência, né, mano, aí é um bagulho que tu acha estranho, tu caralho, tô sem potência. Ô, mas você é boy pra conseguir comprar esse remédio caro, hein? Não, boy não, cara, mas assim, eu tenho uma mãe boa, entendeu? Ah, aí sim, hein, cara, pô. Mas não é antidepressivo, cara, antidepressivo eu tô tomando agora, por causa desse outro remédio. Então, eu sei. E você tá achando bom o antidepressivo? O que você tá achando? Cara, me tirou do fundo do poço. Agora você tá conseguindo viver, abrir a cabeça. Raciocinar, andar, fazer as coisas, entendeu? Mas você não consegue meter? Não, eu consigo, cara. Só diminui, não fica zero, não. Ah, entendi. Faz quanto tempo você não dá uma bimbada? Cara, 2 meses, eu acho. Ah, então foi recente, pô. Ah, mas foi só uma, pô. Depois da minha ex, vai dizer... Como é que foi essa história? Do quê? Dessa bimbada aí. Ah, mano. É engraçado, não vou falar não, mano. Ué, por quê, pô? Você tá no anonimato, conta aí, pô. Não pode? Não, posso. É engraçado, tipo... Como é que foi? Tipo assim, um amigo meu, uma garota curtiu foto de um amigo meu, né? E ela era da nossa escola, esse meu amigo meu de escola, de infância, né? E a menina tinha tipo 19 anos, só que ela tava estudando ainda, né? Na mesma escola que a gente estudou. Aí, esse meu amigo foi lá de moto na escola, meu amigo fortão, tá ligado? Sim. Foi lá na escola, botou ela na moto, levou ela pro motel. Mas ela era menor. Pô, ela parecia criança, mano, mas ela tinha 19. Uó. Ela tinha só aparência mesmo, ela era maior de idade. Levou e comeu a mina e tá bom. Aí eu, tipo, adicionei ela também. Ela ficou curtindo minhas fotos. Aí eu chamei ela no Messenger. Aí, tipo, a gente marcava de se ver. Aí eu ficava, tipo, zoando ela. Tipo, pô, vai dar não, tô com diarreia. Eu tava mentindo. Bagulho bobo mesmo, tipo, idiota. Tipo, ah não, minha mãe morreu de novo. Tipo isso, entendeu? Aí eu, pô, fiquei com pena da mina, que ela falou que eu só tava enrolando ela. Aí eu, pô, já é. Aí eu encontrei com ela, eu fui lá de carro na escola. Ô, caralho, depois você vai vir com papo que você é pobrão, cara? Porra, você tem carro? Eu moro mal, cara, moro em favela. Pô, mas a sua mãe te deu um carro, maluco, porra? É, me deu. Caralho, maluco. Ah, para, ô Bernardo, você vai falar que você é pobrão, cara? Você tá cheio, você é cheio da grana, maluco? Não, eu sou pobrão, mas eu moro na favela, com sério. É, o Itzio, tá, diz que tá fazendo uma tá limpa aí, né? Sim, pô. Pô, o helicóptero aqui tremeu a janela de casa aqui, só tiro. Vi os caras no helicóptero, que moram no quinto andar, tá ligado? É. Não, enfim, aí, porra, peguei a mina dentro do carro, deixei ela em casa e tal. Aí marcamos de vir aqui em casa, né? Aí, porra, beleza, fui comer a mina. Aí a mina já tava, porra, meio puta já comigo, aí eu, caralho. Eu fui, tipo, fiar, né? Aí o bagulho não tava molhado, tava seco, tá ligado? Aí ela, calma, porra. Aí eu, caralho. Porque, pô, com a minha ex era, porra, papum, entendeu? E eu não tinha comido outro, tá ligado? Eu só comi três mulheres. Você não tinha experiência? É, eu só tinha comido três mulheres com ela, entendeu? Cara, fui meter. A mina tá doendo, porra. Aí eu que nem sabia, tá enfiando. Meu sangue enfiou o maluco. Aí eu, porra, botar em 50 posição no Kama Sutra comendo ela e a cara dela de raiva. Que não tava gostando. Tava seco. Não, já tinha melhorado já a situação. Mas por que ela não tava gostando? Eu não sei, eu acho que eu sou piruzinho, sei lá. Aí, porra, metendo na mina, a mina não fazia nenhum, emitia nenhum som, não demonstrou nenhum tipo de prazer, tá ligado? E aí? Cara, e aí eu falei, ela não queria mais, né? Eu falei, cara, tu só vai sair daqui quando eu gozar. Aí a mina virou pra mim e falou assim, eu sei. Aí aí eu pedi pra ela bater uma punheta pra mim, só que ela nem bateu. Aí eu bati, gozei, pronto. Acabou. Aí eu falei, pô, mano, já é hora de tu ir pra casa. Aí bate a ressaca, né? Ressaca pós-gozo. É, aí eu falei, pô, mano, já é hora de tu ir pra casa, mano. O bagulho tu meteu o pé. Aí ela, pô, me deixa lá de carro. Aí eu falei, pô, mano, tá maluco? Meus parentes vão ver, pô. Vou não querer meter uma mentira, entendeu? Ela, pô, tu me trouxe aqui de carro, tu não vai me levar? Aí eu fiquei sem argumento e tive que ir lá de carro pra casa, né? Eu levei. Lógico, você queria comer de graça e não queria levar ainda? Tá errado? Porra, meu amigo comeu ela também, cara. Aí eu fui comer... E aí não teve round 2? Não teve nem round 1, cara. Aí... Pô, mas foi uma merda. Aí eu cheguei pro meu amigo e falei, pô, mano, comi a mina, só que ela parecia estar gostando. Aí ele, pô, estranho, quando eu comi ela tava gemendo pra caralho. Aí eu, porra, que merda, hein? Vai, conta a última história aí. Como é que foi a história da vez que você brigou com o PM? O que foi a história? Não, eu não briguei com o PM não, cara. Eu tomei um quadro aí, eu fiquei estressado. Mas o que foi a história? Eu tava na Lapa. Porra, eu falei lugar, cara. Eu sou burro pra caralho. Tá, foda-se. Ah, mas é muito grande lá, não tem problema. Tava na Lapa. Quem ouvir isso, sim, eu sou burro. Tô nem aí. Não tava bem, não tô bem. Aí eu, tipo, fui mijar num lugar que não era pra mijar. Ah, você não fez isso. Você mijou na rua e tomou esse quadro. Foi isso? Não, pior. Tipo, eu tava sem óculos e de noite eu não enxergo sem óculos. Eu não vi que tinha PM ali, senão eu não ia mijar ali, entendeu? Aí, porra, mijei. Aí tinha uma PM, uma mulher policial. Ai, ai, ai. Aí ela, ô, tá fazendo o que aí? Aí eu falei, eu tô mijando, porra. Eu não tava enxergando, entendeu? Aí era dois PM, um magrinho, um negão gordão e essa mulher. Aí ele falou assim. Sim. Aí depois ela, cara, tu tá maluco? Aí eu, tá maluco o quê, pô? Qual foi? Ela, qual foi o caralho? O que isso, tia? Tá louca? Aí os caras já falaram, identidade, bota a mão na parede e abre as pernas. Aí eu, porra, tu tá de sacanagem, olha pra minha cara, tu acha que eu sou o quê? Falou, tu é usuário? Eu falei, usuário? Eu sou porra nenhuma, cara. Aí eu tirei minha identidade, dei na mão deles, aí ficaram lá no celular pesquisando, né, meus dados. Aí o negão não gostou de mim, não, né? Aí ele falou, abre as pernas. Aí ele, tipo, deu dois chutes nas minhas pernas pra eu abrir com força, tá ligado? Nossa, mano. Aí fez aquele procedimento pra ver se eu tava com alguma arma ali, né? Aí, tipo, eu tava com as mãos de costa pra ele, encostar na parede, eu virei, olhei no olho dele e falei, cara, tu sabe que eu não tô com arma, tu quer me entender assim? Tu acha que eu tô com medo, tu acha que eu tenho medo de tudo? Aí ele, com as costas, a mão na parede. Aí eu, porra, beleza. Aí eu fiquei lá, aí eles ficaram lá, tipo, uns 10 minutos comigo lá, vendo, esperando o cara ver no celular. Falou, tá limpo, tá limpo. Aí eu, pô, não falei que eu tava sem arma, não tem porra nenhuma aí não, cara. Foda-se, eu tava mijando. E é isso. Acabou a história. É, tipo, eu olhei pro PM Negão e falei, é, cara, valeu, vai, bom trabalho aí. Aí eu fui apertar a mão dele e ele não quis apertar minha mão. Falou. Lógico, você tinha acabado de mijar, eu não ia apertar sua mão. Aí ele falou, mano, só não apertei tua mão porque tu não me deu boa noite. Nada eu ia mesmo. Falar assim, eu ia falar assim pra vocês, eu não vou apertar sua mão não, você não lavou a mão, seu porco. Tipo, agora pra você, essa história de depressão começou com a da sua ex? Não, não. Cara, porque... eu tenho um problema de saúde aí, tipo, tomou um remédio e fiquei meio mal, né? Aí meio que afetou meu psicológico, entendeu? Aí ela ter também terminado e tal, saído assim, igual uma filha da puta, me afetou muito, mano. Eu tava, tipo, muito mal. Aí eu procurei ajuda médica, né? Porque não conseguia sair dessa merda sozinho. Mas hoje, como é que tá a sua vida? Você trabalha? O que você faz da vida? Eu estudo só. Procuro estágio e tal. Mas as coisas estão se encaminhando? Cara, mais ou menos. Então, tipo... quando eu tava tomando remédio, eu tinha engordado pra caralho. Tipo, hoje eu já emagreci, já tô tranquilo. Pra tu ver, eu uso rede social, mas é... eu nem compartilho nada, cara. Eu só uso mesmo porque antes eu não tinha. Porque nesse período eu fiquei sem rede social, entendeu? Mas agora você tá conseguindo voltar pra vida normal. Cara, então, quando ela terminou, comigo, a minha ex, eu tava no fundo do poço, procurei ajuda médica, consegui sair do fundo do poço, tava me encaminhando, fazendo minhas coisas, estudando, fazendo as paradas. Aí aconteceu esse episódio que eu briguei, aí me afetou muito psicologicamente, aí eu dei uma... eu dei um passo pra trás, entendeu? Alguns passos pra trás. Mas agora vai voltar ao normal. Não sei, cara. Foda. Mas o que que tá te impedindo, por exemplo, de você ter uma vida de paz, por exemplo? Você tem... vamos supor, se a sua cabeça tem paz ou não? Com remédio tem, pô, mas eu tenho insônia. Você não dorme direito? Não, eu tô no remédio pra dormir e não é Rivotril, não. É de insônia mesmo. Não tem o que pode resolver? É, cara... cara, só se eu vi essa mega cena, eu acho que assim, minha vida estaria legal pra caramba. Você é um cara triste? Não, eu sou bem doente, cara. Eu sou igual vocês aí, sociedade, os ouvintes. Sou tudo doente, eu sou doente. Bom, Bertoldo, pra gente finalizar aí, você poderia dar uma mensagem direto pros ouvintes aí que estão te escutando? Pô, vou sim, cara. Ainda bem que tu perguntou. Pô, ouvinte. Mulher é problema, cara. Não, é sério, bicho. É quando tu não tem ninguém, tu nunca teve uma mulher, aí fica naquele bagulho, pô, tem que ter uma mulher. Aí quando tu tem uma mulher, bicho, aí tu vê que era bom tu não ter mulher. Tá ligado? Talvez as pessoas mais sortudas do mundo são os viados, né? Porque eles não gostam de mulher. Mas tá tudo certo. É, tá tudo. Se tu é viável, então tu é sortudo, não procura mulher, não faz nada, senão tu vai acabar apanhando de ter segurança aí, se fuder todo e. Bom, é isso aí, meu irmão. É isso aí, ouvintes. E falou! Cada um, se só se lê impossível. fazendo do que pensei. Não vou morrer. Bom, gente, estamos voltando aí e hoje vocês vão me agradecer porque eu tô trazendo uma história inacreditável. Só o começo da história, ouvinte, só o começo da história você já vai ter que parar e vai ter que escutar, porque é muito interessante. Hoje eu tô com o Cavaleiro Branco e a gente vai gravar aí uma história muito legal, interessante. Só que eu tenho que começar a história antes, é muito foda isso, cara. Ô, Cavaleiro, você tá na rua, agora são quase meia-noite, você tá na rua e você tá roubando Wi-Fi pra gravar comigo, cara, é isso mesmo? Você tá roubando internet? Roubando? Da creche, né, por cima. Mas, cara, não tem problema você ficar aí na rua, cara? Fala. Cara, não, tirando que o pessoal vai achar que eu sou doido, fora isso, eu tô de boa. Mas não tem, aí não tá muito frio? Cara, eu tô de brusa, relaxa. Desde o comecinho, bem do comecinho, como é que começou essa história? Vamos lá. Ó, só deixar bem claro, a história não é sobre mim, é sobre uma garota, e eu não sei se é foda ou se não é, julguem vocês, ok? Certo. Tem como contar um pouco antes. Em 2016, eu gostava de uma garota, só que não deu muito certo, então eu fiquei com trauma, com uma mágoa no coração. E no começo de 2017, onde tipo começa tudo. Eu moro numa cidade pequena. Pequena mesmo, uns 4, 5 mil habitantes, contando com o pessoal que mora no assentamento e tudo mais. Sei. E era um final de semana. Cara, aqui não tem nada pra fazer. Final de semana você pega o pessoal e vai pra onde? Pra praia ou pra praça. Só que era tarde e tava muito quente. Você é de família boy? Eu vou chamar ele de... Hã? Você é de família de boy, assim, de cara da grana? Sou duro, mano. Tô roubando o Wi-Fi da creche aqui. Da rua da creche. Você é pobrão? Cara, mais ou menos isso, tipo. Não tenho muito dinheiro, só que também eu me viro com as coisas. Certo. Aí, essa noite de semana, aí eu tô com uns amigos meus. Vou apelidar eles de gigante e policial. Os dois me chamaram pra ir pra praia. Aí beleza, aí eu fui, dia quente. O cara tá me tremendo todo de frio aqui. Continuando a história. Aí, perto da praia tem um parquinho, certo? Aí eu fui com o pessoal nesse parquinho. Foi aí que eu conheci a Ramona. Nome fictício, é claro. Certo. Só que engraçado, do mundo que eu vi ela, mano, um amigo meu, uma terceira pessoa, que não vale citar aqui, me acertou com uma bola de basquete na cabeça, eu caí no chão. Certo. Eu só olhei pra ela, bola de basquete, cabeça caiu no chão. Quando eu levantei, mano, eu vi ela. Vestida de preto, toda preto, mano. Cabelo curto, tipo Ramona Flower do filme Scott Pilgrim. Minha pronúncia em inglês não é muito boa, então vocês perdoam. Ok? Cara, e eu... Beleza, fui conversando com ela, interagindo com o pessoal. Ó, a menina até que é bonitinha, o rosto e tudo mais. Só que, cara, eu me apaixonei pela pessoa em si. Ela conversando, interagindo e tudo mais. Aquilo me encantou, velho. Ela era alegre, espontânea, puxava assunto e ia, cara. Aí a gente foi andando, conversando e tudo mais. Cara, fui me interessando. Aí eu pensei, cara, eu tenho que entrar na vida social dessa garota, conhecê-la melhor, e ser pra namorar. Porque eu não queria, tipo, ficar com ninguém. Tipo, eu não gosto de ficar, eu gosto de conhecer a pessoa. Tipo, namorar, ter um relacionamento, e ter alguma intimidade além. Ok? Certo. Tá escutando? Sim. Aí eu fui conhecendo ela e tudo mais. Tipo, eu saía, cara, final de semana de casa. Aí fui conhecendo ela. Aí fui observando que não era só eu. Tinha outros garotos também que gostavam dela. Tinha uns... Era vários, mano. 30 da minha cidade. 30, mais ou menos. E uns 15 de fora. E a menina chamou uma atenção, cara. Roupa preta, estilosa, no mais. Algo único da minha cidade. Ok? Certo. E... Queira ou não, com o tempo, meu círculo social de amizades e o dela foi começando a se juntar. Só deixando bem claro, quero que vocês, tipo, lembrem esses três nomes. É, eu era de um círculo social, sou um pouco isolado, não converso com as pessoas muito, eu também não curtia muitas vezes. Com o passar do tempo, comecei a conversar e interagir. Saí de casa, não saía antigamente. E meu círculo social era de três pessoas, quatro contando comigo. Tinha o Bombado. Bombado é como irmão pra mim, velho. O outro chama ele Garanhão. Vocês vão entender mais pra frente por que Garanhão. E o terceiro era o Snob. Ok? Certo. Aí fui conhecendo, interagindo, observando a Ramona, que é o apelido da garota. Cara, eu via as outras pessoas correndo atrás dela e a maioria era tipo... Por exemplo, dois casos aqui que são bem interessantes, são os principais. Tinha o, vou chamar ele de Anão, e outro chamaria ele de Pedro. O Pedro é um filho da puta, só deixando isso bem claro, não gosto dele, só que os dois eram amigos. E quando os dois conheceram a Ramona, os dois se apaixonaram pelo mesmo tempo, velho, instantaneamente. Só que eu não sabia que gosto gostava da menina. Até que o anão era bonito e tudo mais, só que ele é pequeno. O anão, não sei se foi por fraqueza, mano, ou acho que foi confiança. Ele confiava demais no Pedro e contou pro Pedro que gostava da Ramona. Mano, mas pra que isso? Aí o Pedro descobriu e foi tipo uma guerra mundial. Um ia pro flanco esquerdo, o outro ia pro flanco direito. Quando não tava em cima, o outro tava. Quando os dois não estavam, cara, era uma penca de mulher, Hernandes. De cara atrás da mina. Conversa no WhatsApp, conversa pessoalmente. Vai e vem. Tanto é que os caras pagavam lanche pra ela, pagavam pizza pra ela, pagavam Coca-Cola pra ela. Tudo na boa. E... Hã? Tudo na boa. Cara... Tá ligado o Pedro, que eu falei agora há pouco? O cara conseguiu criar uma conta na padaria de R$170 só comprando Coca-Cola pra menina. Ô, mas ela vai ficar com 500 quilos, a mulher. Não, mas aí que tá. Só semana. Tipo, isso não foi, tipo, coisa rápida. Foi durante um tempo, tipo, uns 6 meses. Os caras pagavam final de semana e tudo mais. Pagavam pizza, lanche. E isso aí, os caras tentavam alguma coisa. Continuando, tinha o Pedro... Isso só pra colocar numa ordem cronológica, foi no começo de 2017, certo? Certo. Aí, cara, deixa eu me lembrar aqui, continuando. Aí teve uma hora que o anão descobriu que o Pedro gostava da Ramonas. Mas pra quê, mano? Deu uma confusão do caralho, os dois brigaram, e um cortou a amizade do outro. Ou seja, os dois brigaram por causa de menina, velho. Que eram, tipo, os caras eram irmãos, inseparáveis, só que... Brigaram por causa de mulher. Alguma pergunta até aí? Alguma coisa? Não, até aí vai. Manda bala. Só que é o seguinte... O André e o Pedro, os caras eram muito ciumentos. Mas ciumento com força, velho. Um ficava, tipo assim... Todo mundo ia na casa da garota, da Ramonas. Só que quando o André tava lá, e o Pedro ia, o Pedro não gostou, o André não gostava disso. Então, tipo, era uma rixa. Então, quando um tava, o outro não dava. Então, até pra não dar confusão. Só que, cara? Aí que eu falo pra você, mano. Eu odeio o Pedro. Acho um pau no cu, desgraçado, filho da puta. Só que eu tenho pena do cara. Por quê? O anão é mais bonito. Tanto é que a Ramonas dava carinho. Eu vou te contar exemplos, ok? Você vai entender melhor as suas satisfações. O primeiro exemplo que eu te conto é o seguinte. O anão arrumou uma briga na escola com o cara. E o cara é maior que ele, cara. Se não me engano, o anão era da primeiro ensino médio. E o cara que arrumou o primeiro, no segundo, terceiro, tipo uns 2 anos mais velho. A Ramona, com medo que o anão apanhasse, pediu pro Pedro ir lá brigar com o cara. Nossa, mãe. Olha, se os dois brigaram, eu não sei se aqui, eu sei que o Pedro, tipo, bateu de frente com o cara. É, outra história, mano, é que, por exemplo, cara, na moral, você não viu isso, eu tô contando isso, sou um péssimo contador de história, mas tô me lembrando todos os fatos. Teve uma vez que aqui na minha cidade tem uma festinha, uma festa, não sei como que era. Tipo, não tem isso explicar, cidade pequena. E veio um trenzinho da alegria, ok? Esse trenzinho da alegria certo. Chegou aqui. Beleza. Cara, a Ramona conversou com o motorista e conseguiu entrar sem pagar nada. Literalmente, ela não pagou porra nenhuma. Só que como o anão queria entrar e o Pedro também, o que aconteceu? Os dois pagaram. Chegamos lá em cima, mano. A Ramona ficou se esfregando no anão. Na frente do Pedro. Tanto é, cara, que eu tava nesse dia. Infelizmente, eu não vi a Ramon se esfregando no anão e o Pedro vendo. Só que eu só ouvi depois que era o Pedro na sarjeta chorando por causa de uma mina que tava com outro cara se esfregando. Certo? Certo. Eu vi aquela merda, mano. O cara tava ruim pra caralho, tava triste. Depressivo, sei lá, mano. E não era só ele, tinha um monte de cara que gostava da minha menina e começaram a brigar entre si. Cara, a gente perdeu a amizade pra caralho e tudo mais, teve briga pra caralho. Teve um cara que... como é que eu falo isso? Que começou a usar drogas porque foi rejeitado pela Ramona, mano. Tem um que começou... Ô, louco! Não, eu tô falando sério. Tem um que começou a comer viado, velho. Aí é foda. Mas os principais são esses, porque eles eram os que estavam mais presentes, estavam mais perto. E também, os caras eram muito controladores com a Ramona, muito mesmo. Tanto é que, cara, aí que tá. Esse cara não sente isso, só que eu quero a sua opinião nesse negócio, certo? A mina mexeu no celular. E nisso, ela tava conversando com um cara, mano, da escola. A conversa vai, conversa vem. Cara, o Pedro viu a conversa. Ele foi no dia seguinte na escola tirar satisfação com esse cara e quase brigou com esse cara, velho. Quase brigou não, tipo, eles brigaram. Tanto é que quando o Pedro viu a conversa, ah, beleza. No dia seguinte ele foi na escola, foi na sala do cara tirar satisfação com vou chamar ele de modinha, tá? Com modinha. Certo. Cara, não sei como, mas o pessoal ficou segurando o Pedro. Aí o modinha esmurrou o Pedro, velho. Pô, mas sacanearam o cara, pô. Aí que tá, o cara entrou, tipo, metendo banca na sala, xingando o outro, colocando pau na mesa. Aí, tipo, quando seguraram o Pedro e o modinha deu os murros, do nada o Pedro começa tipo, a tremer, mano, tudo mais, cai no chão, começa a tremer, babar. Aí depois disso, velho, quando foi pra diretoria, o Pedro levou suspensão de um dia, mano, por causa dessa briga. E, cara, mas só isso? Hã? Só um dia, ficou barato. É, porque, sei lá, velho, tipo, já tinha uma fama de ser meio doido na sala, tipo, na escola toda, então já... Certo. Cara, tem alguma pergunta pra fazer? O cara faz, que é tanta coisa que aconteceu que eu não... Não, por enquanto eu tô entendendo tudo, vai, manda bala. Beleza. Então você estava num triângulo amoroso. O Pedro e o anão gostavam da Ramona. E aí? Até aí você não tinha entrado na jogada. Você ainda não gostava da Ramona. Não, eu gostava da Ramona, sim. Só que eu observava de longe, velho. Tipo, eu tinha me fudido uma vez Não, pagando ano atrasado. Mas essa cidade de vocês aí não tem moé pra vocês comer, não? Todo mundo só quer a mesma moé, pô. Cara, tem bicho feio aqui, mano. Tem três feios pra cacete. A cidade pequena, cacete. Aqui, as minas daqui, quando... Elas vão pra outro lugar. É, tipo... As meninas daqui, na cidade pequena, vai pra outra cidade grande. Se roda lá, fica com um monte de cara e volta pra cá. Então nem compensa. É, sei. Continuando. Deixa eu pera aí, um pedaço tudo mais. E aí, indo. Ó, olha a sacanagem da garota, beleza? O anão era mais bonito de todos, então a Ramona dava moral pro anão. Só que tem uma vez que o cara de fora deu uma na minha cidade, ok? Aí ele ficou um tempo aqui, cara. E o anão e o cara que era de outra cidade foram fazer trabalho junto. A Ramona foi também. E tipo, a Ramona ficava agarrada direto com o anão. Agarrada, abraçada, tudo mais. Só que, é o seguinte. Tem o computador e tava lá o anão na cadeira, na frente, fazendo trabalho, certo? Atrás, certo. A Ramona e o cara de fora da cidade. Cara, o Pedro, o anão não viu, mas a Ramona passou a mão na coxa do cara. Foi da... Nossa. Do joelho até a pelvis. Escolizando. O cara era amigo do... O cara de fora era amigo do anão. Depois disso, tipo, tentou afastar o anão da Ramona. Só que não conseguiu. Fracassou miseravelmente. Mano, e eu só observando de longe. Só que, velho, eu sou meio cabaço. Quer dizer, ainda sou cabaço pra caralho. Só que eu era menos cabaço. E eu queria... Chegar na garota, tipo, encantar ela, conversar e arrumar uma namorada, mano. Que eu quero uma namorada. Não queria só ficar por ficar, queria ter um relacionamento sério. Certo? Certo. Aí eu fui na minha roda social, que era o galã, o bombado e o metido. Eu pedi ajuda pro... quem é mesmo? Pros dois, pro galã e pro bombado. Cara, pro galã eu pedi ajuda e foi o seguinte... Cheguei na casa dele. Foi de boa, cheguei na casa dele. Aí eu cheguei assim, ô galã, o nome dele real, galã. Cara, eu não sei conversar com essa garota, tipo a Ramona. Cara, me ajuda a conversar com ela, mano. Tipo, eu gosto dela de verdade, velho. Só me ajuda aqui, por favor. Aí o cara falou assim, ó. Cara, você tem que treinar, tem que ter experiência. Aí eu falei assim, mas cara, tipo, experiência, cara, tipo, não tem experiência. Aí o galã passou o WhatsApp da filha do prefeito da minha cidade. Aí eu peguei, mas fiquei de boa. Aí eu vi que... Mas você ia treinar com a filha do prefeito? É? Por quê? Algum problema? É. Algum B.O.? Ué, mas e aí? Aí eu vi que tava mexendo no celular e tudo mais, achei estranho, perguntei. Cara, você tá conversando com quem? Aí eu tava conversando com a Ramona. Hernani, eu quero sua opinião sincera nesse ponto agora, certo? Eu não sei, a minha opinião é o seguinte. Eu vou continuar a explicar. Cara, a Ramona sofria, tipo, ela tinha atenção de todos os lados. Era a cara conversando com ela com o WhatsApp, ela na rua, sempre tinha um boy. Tipo, ela queria sair pra um lugar, ela pegava o celular, passava a mensagem, e uma penca de um mega atrás dela, certo? Só que depois, eu não sei se isso subiu a cabeça dela, e ela começou, tipo, a maltratar os caras. Certo? E aí que tá, tem um ditado que fala o seguinte: dê poder à pessoa e você descobrirá quem ela é. Na questão, que deram poder pra Ramona, no caso, de atenção demais, ela começou a se achar muito, velho. Tipo, o que você me diz sobre isso? Ah, o ego dela, hein? O ego dominou ela. E aí? Peraí, continuando. Aí beleza. Aí eu pedi ajuda pro galã, eu sou o astro da filha do prefeito, beleza. Aí eu pedi ajuda pro Bombado. Cara, o Bombado era meu irmão. Eu conheci ele há 7 anos. Eu fui criado, querendo ou não, com minha avó. Sem presença masculina nenhuma, sem mãe nem nada. E pra você ver a importância da amizade que eu tinha com o cara me ensinou a amarrar meu tênis, velho. Meu cardápio de tênis. O cara me ensinou um monte de coisa. Tipo, o cara foi como um pai, mano. Presença masculina forte na minha vida. E aí? Tudo pra caralho. Aí ele falou assim, ô, cavaleiro. boa na casa da menina hoje à noite. Você vai chegar nela e fala que você gosta dela. Eu falei, ah, beleza. Aí eu fui com ele, que eu tava de boa, aí deu a hora, eu fui na casa dele, a gente pegou. E fui na casa da Amonas. Que querendo ou não, o nosso círculo social tá se juntando muito. As amizades estão se misturando. Sei. Aí eu cheguei lá, a gente começou a conversar, troca ideia, conversa. Aí o cara falou assim, o Marão falou assim, ô, tá na hora, cavaleiro. Manda bala. Cara, eu tava sentado, imagina a cena. Eu sentado nessa jeito, certo? Ela do meu lado direito. Eu olho no olho dela, é o seguinte. Eu gosto de você, sabia? Ela falou assim, ah, legal. Aí eu falei, só... Quero acabar sua cara, ainda sou mais, menos. Não. Ô, Ramona, sinceramente, eu gosto de você de verdade. Cara, ela olhou no meu olho e falou o seguinte. Ah, quem não gosta? Cara... Caralho. Na moral, mano, meu cavalo caiu na hora, tipo, eu fiquei, puta merda. Tô fudido. Aí eu peguei... E aí? Eu continuei a conversa demais, peguei e fui embora. Aí, começou a ser uns boatos que, querendo ou não, os boatos que a Ramona tava gostando do galã. Eu falei, ah, foda-se, tô nem aí. Era um sábado à noite, eu tava em casa, aí o policial e o gigante me chamaram pra ir na praia, sabe, conversar e tudo mais, e eu fui. Na praça, sábado à noite, certo? Certo. Só que tem a rua da praça, e na rua de trás, do outro lado da rua, tem a rua do almoxerifado. Na época, o pessoal deixava caminhão lá fora, tipo veículo lá fora. E tava tudo escuro. Não sei se era as lâmpadas queimadas, não tinha lâmpada, só que tava tudo escuro. Aí os caras falaram assim pra mim, ô. Não tá conversando entre si, quer dizer, o policial e o gigante, ô. Bora ver a menina perder a virgindade? Os caras estão conversando entre si. Aí eu fiquei observando que, bora. Os caras me chamou, ô, bora, o cavaleiro. Eu falei, bora. A gente foi. Só pra não dar uma suspeita, a gente rodeou uma rua pra pegar a rua certinha da almoxerifado. Tá aí tudo bem? Tá entendendo tudo? Tem uma pergunta? Fica à vontade. Não, aí combinaram que vocês iam ver... Como é que era? Que vocês iam ver o quê? Uma menina perdendo a virgindade. Mas quem que deu a fita pra vocês? Não, aí que tá. Eu tava de boa, tava conversando com o pessoal. Aí tava o policial... Não, vai, ser mais sucinta, e aí? Não, falei, só terminando aqui, o policial era amigo da Ramona na época. Aí umas amigas contaram também, conversaram e tudo mais. Aí falou, beleza. Sai de pequeno também, fofoca aqui, rola solto. Aí a gente foi, mano. Aí eu vejo de longe, tipo, cara, uns 10, 15 metros, cara, a Ramona e o galã. Mano, naquela hora meu coração congelou, velho. O cara que era seu amigo bimbando a mulher que você queria. Outra coisa, eu não falei, que é importante. A menina era virgem. Mas na hora que você chegou lá, os dois estavam metendo? Não, calma aí. Não, era virgem de boca, ela nunca tinha beijado ninguém, cara. Nunca tinha beijado ninguém, tipo... Não, tudo bem, mas o que você viu a cena? Descreve a cena, o que você viu? Eu vi os dois tipo, no escuro, abraçados... O cara tomando iniciativa pra beijar ela, velho. Tipo, ela nunca tinha beijado ninguém. E eu vi... Nossa. Eu vi ela perdendo a vida aí da boca, cara. Mano, quando eu vi aquele, me deu um negócio ruim. Dentro de mim. Filha da mãe. Eu fiquei ruim pra... Não, porque perdeu o BV. E aí? Eu acho... Não, porque você fez um suspense aí. Eu achei que você chegou lá e o cara já tava com a rola pra fora, pregando o bambu. E deu um beijo nela. E aí? Cara, não, aí que tá, tipo, pra você... Não, eu sei que é foda, você tá certo, mas... E aí? Cara, eu fiquei meio ruim, velho, tipo... Aí eu peguei e foi... Na hora você travou. Não, tipo, continuei normal. E eu te falei, ano retrasado, eu tinha sofrido por amor. Aí nesse ano, cara, eu vi aquela cena, tipo, fiquei ruim pra caralho. Só que, foda-se. Só que também não fiquei no meio dos caras. Peguei, foi aqui no banheiro, foi aqui a... Dei um rolê, peguei e fui embora. Fiquei lá em casa, cara. Fiquei ruim pra porra nessa época. Certo. Aí, numa outra semana, o que aconteceu? Eu fui lá, da praça de novo, tudo mais. Aí eu vejo a cena, tipo, eu vi mesmo. Eu falei do Pedro e do Anão. Cada um do lado da sarjeta. A rua tá aqui, um à esquerda da sarjeta, o outro à direita da sarjeta, chorando pela Ramona. Aí, nada, passa o galã no meio, velho. Aí os caras começam a chorar. Ah, filho da puta. Chorar. É, aí começa a chorar e tudo mais. Aí, E aí, eles foram lá. Aí na volta veio o galã e a Ramona. Mano, quando a Ramona veio, eu não sei se eu falei no relato ou não, mas o Pedro e o Anão, cara, os caras eram psicopatas. E eu não tô falando, tipo, isso por falar. Os caras eram doidos mesmo. Tanto é que o Pedro começou a ameaçar o galã de morte. Me dá rua, me dá praça. Gritando, então, eu vou te matar! Eu vou te matar, seu filho da puta! Catou a menina que eu amava, eu vou te matar. E xingando. Tanto é, mano, que a mãe dele teve que aparecer e tirar ele de lá. Eu tava na hora, eu vi, cara, foi horrível. Foi horrível pra porra. Certo. Só que eu também queria conversar com o galã, porque, tipo, o cara, né? Eu contei um negócio pra ele, o cara lá fez, porra. Aí eu chamei o galã pra ir na minha casa. Aí o galã e o bombado, certo? Mas ainda você queria tirar a satisfação? Eu queria conversar com ele, entendeu? Por que ele fez aquilo comigo? Tipo, a gente era amigo, tipo, aquele negócio, um social de 3 pessoas, 4 comigo. Eu queria saber o porquê, né? Aí, certo. Aí ele veio, a gente começou a andar, conversamos. Cara, resumo. O cara olhou na minha cara e falou o seguinte, ó. Se não fosse eu, ia ser outro cara. A menina não te quis. Ela me quis, foda-se. Até esse ponto, mano, eu entendo e respeito, certo? Tem que conversar com o cara fez isso mesmo. Eu entendo, tipo, a menina preferiu. Aí que tá. Dos 30, 45 moleques, o galã era o mais bonito de todos. Era o cara mais bonitinho, tá ligado? O melhor. O que ela fez, ela fez o melhor. Até isso, velho, eu peguei. Ah, beleza. Só que é o seguinte, a minha conversa que eu tive com você, fica aqui. Beleza? Não conto pra ninguém e tudo mais. Aí o galã falou que beleza. Fechou. Eu voltei pra uma praça, tudo mais. Foi indo. Na semana seguinte, porque eu fazia curso e tudo mais, entendeu? Eu fazia curso, estagiava. Então, durante essa semana, pra mim, era meio complicado ver o pessoal. Eu estagiava de manhã cedo, aí à noite fazia o curso. Muita cidade, aliás. Aí, na semana seguinte, foi num sábado, eu acho. Quem quiser chamar de trouxa, chama. Babaca, pau no cu. Só que eu defendi uma pessoa que eu gostava. Foi o seguinte. Tinha a casa da Ramona. Aí, eu tinha saído de lá. Certo? Saí de lá. Sim. Aí encontro um amigo meu, chama ele de Zaroi. Eu pego o Zaroi e começo a andar. Cara, aí o Zaroi me conta que ele tinha comido a Ramona. Aí eu, como é que é? Não, eu comi a Ramona, cara. Ah, é? Você comeu? Ah, comi. O Zaroi me contando. Só que aí tá o... Mas era Miguel. Cara, era, mas o cara tava contando pra mim e pra outra pessoa também. Ou seja, tava metendo louco, tava falando mal da menina, certo? Tava espalhando. Exatamente. Que é como minha garota e tudo mais. Cara, o que que eu fiz? Eu subi na casa do meu amigo, o Gigante. Aí eu conversei com ele, o cara me deu uma ideia fantástica. Era naquela época que eu tinha fama de cabaço. Sim. Foi tá isso. Aí eu cheguei pro cara e falei o seguinte, tá ligado a Ramona? Eu falei que tava. Aí eu falei o seguinte pra ele, velho. Cara, eu fui na casa da Ramona perguntar se a Ramona deu pra você já usar o Whey. Se ela já transou com você já usar o Whey. E o pior, mano, tá... Aí eu falei assim, ô, tá ligado o galã? Então, o galã tava na sala e o pai da Ramona tava na sala também. Ou seja, os dois escutaram... Ouviram a baixaria. Perguntaram pra mim, quem tinha dito aquilo pra mim foi que era você, o Zaroi. Na moral, o cara gelou na hora, velho. O cara... Mas era mentira. É, o cara acreditou e trancou o cu, ele ficou louco. Ele começou a me xingar, andava de um lado pro outro, começou a suspirar lá no frio. Ele andava, ficava agitado. Pô, eu nunca vi um cara, mano, ficar tão preocupado que nem ele. Tanto é, mano, que ele queria ir na casa da mina, conversar com ela, tipo, explicar a situação. Certo? Aí eu vi aquela cena, vi ele sofrendo, até que eu contei, né, que era mentira. O cara ficou pistola comigo. Só que, você viu, ouça, fala o que você quiser. Na sua opinião, Hernandes, eu defendi a honra da garota? Eu defendi a garota? Acho que sim, ué, porque você tocou o terror do cara. Exatamente. Tipo, querendo ou não, o cara tava falando mal de uma pessoa que eu gostava. Certo? Na minha frente, não. Certo. Comigo aqui, não. Só que, velho do céu, eu tinha contado pro galã, não conta a nossa conversa pra ninguém. O filho da puta contou pra Ramona. Que o maluco tava espalhando. Não, ele contou a minha conversa com ele. Tinha conversa com o galã, e falei, me diga o que você quer. O galã contou pra Ramona, e a Ramona contou pras amigas dela. Ou seja, aquele grupo social ali, começou a me zoar por trás. Tipo, eu admito, eu demonstrei fraqueza, mas... Cara, tipo, sei lá, velho. Eu pedi segredo pro cara, o cara, tipo, ainda quer a minha confiança. Me zoar um por trás. E aí? Cara, eu fiquei mal pra caralho, velho. Só que... Meu ciclo social... Com aquele pessoal... Era grande, porque eu andava só com... O bombado, o galã... Metido, e os três tinham se misturado o círculo social com a Ramona. Foi uma mistura geral. Eu fiquei triste pra caralho. Eu peguei, cara, me afastar um pouco, né, pra ver se melhor. Só que, por exemplo, tinha aniversário na casa da Ramona, eu ia. Tinha churrasco, mas eu ia. O pessoal ia pra comer pizza, eu ia também de vez em quando. Ou seja, querendo ou não, pelo meu círculo social, eu fui obrigado, mano, a ver os dois juntos. Eu vi os dois se beijando, trocando carícias, tudo mais. Eu vi aquele relacionamento, cara, e puta, velho. Me arrependo de ter ficado visto aquela merda. Só que... Deixa eu só... recordar os fatos. Isso tá já pro final de 2017. O anão foi embora da cidade. Foi morar em outro lugar. Por causa disso? Cara, não, por causa da mãe dele. Eu mandei mais outro lugar, tipo, trabalho, faculdade, mas ele foi embora. Tipo, a vida aqui na cidade não seria muito boa, e lá fora seria melhor, tipo, uma cidade mais grande. Aí ele foi. Aí, só que o Pedro era mais, digamos, maluco. Tanto é que na época que tinha, era aquela briga entre o Pedro e o anão, os dois, tipo, tinham uma rixa muito grande. Tanto é que teve uma vez com um amigo meu. Vou chamar ele de Cabeludo. O Cabeludo foi começar a conversar com a Ramona. Mano, chegava o Pedro e cortava na hora. O Pedro, tipo, pegava o moleque, então chega pra lá bonito, velho. Tanto é que depois ele começou a namorar com a Caixinhos Cacheados. A amiga da Ramona. Que eu vou falar pra frente. E... Eu me afastei um pouco, percebi que eu não era muito respeitado naquele grupo, tanto é porque o galã contou pro pessoal. Só que nisso eu tinha perdido a amizade do metido. Que... Sim. Foi um erro meu também. Tinha nós quatro, eu confiava muito nos três amigos, que era o galã e tudo mais. Eu contei pro metido, cara, que eu gostava da garota. E foi como passar um dia, aí eu encontrei, e foi junto, aí a gente foi pedir pastel, o cara atravessando a rua, a gente encontrou um grupo social de pessoas, certo? Sim. Do metido. Aí a gente sentou, começou a conversar, cara, e do nada o metido deu um gritão, ô, Tá ligado o cavaleiro? Cara, então, ele gosta da Ramona. Cara, quando o cara me contou aquilo pros outros, isso foi bem antes. Antes do galã já ter tirado a virgindade da Ramona. Aí ele contou aquilo, mano. Eu fiquei puta, cara. O cara contou meu segredo pros outros. Queimou seu filme. Exatamente. Ou seja, nisso, eu não posso contar nesse cara. Ou seja, eu já perdi um amigo. Será que eu tinha amizade com ele? Eu, tipo, se eu não posso confiar num cara, um cara não é meu amigo. Então, tinha essa também. Alguma pergunta, alguma coisa pra falar? Até agora? Não, até agora tudo bem. Mas vai seguindo aí, que senão fica muito detalhe. Ah, e aí? Beleza. Eu tinha perdido um metido com um amigo do quarteto. Perdeu a mulher, perdeu amigo. É, exatamente. Perdi o... metido. Perdi o galã também, que ela fez comigo, a amizade já era. Só faltava agora, era o bombado. E o bombado me chamava pra sair na casa da Ramona. Eu ia, conversava, eu te falei agora há pouco. A minha vida social com a dela se misturou muito por causa da amizade em comum. Tanto, e só que eu via, tipo, olhava de fora, mano, as amizades, o namoro dos dois estavam indo de... Cara, tá indo mil maravilhas. Perfeito. Só que por dentro, cara, tava uma merda. Por quê? Vou só... A menina era maluca. E eu não tô brincando com você, a menina era meio doida. Sabe aquelas avenidas de cidade, que é uma indo, uma voltando, aí no centro tem aquelas tecas, aquelas pé de coco, aquelas mudinhas, tá ligado? Sim. Cara, a mina, meio dia, ela andava no meio naquele negócio de terra, no meio da rua, no meio da avenida, gritando a maiores alturas com a amiga dela. E toda de preto. E o namorado, que é o galã, ia junto. O cara passava vergonha. Mas isso é o menor dos problemas. Porque tem agora as amigas, velho. As amigas da Ramona. Tem duas histórias interessantes que eu vou te contar agora. A primeira, velho, é que, por exemplo, os dois brigavam muito, o galã e a Ramona, por causa da infantilidade da Ramona. Mas era briga todo dia. Só que a Ramona se tocava, que às vezes o problema era causado por ela. Por que ela não se tocava? Porque todas as vezes que o galã reclamava alguma coisa pra Ramona, as amigas iam lá e falavam: ah, se ele te quer, ele vai te aceitar do jeito que você é. E a Ramona era gamado no cara, era gamado, mas era gamado mesmo. Tanto é que foi ela que puxou o assunto com ele. Foi ela que pediu ele namoro e tudo mais. E ele aceitou. E tem uma coisa interessante também, tipo, toda vez que a Ramona e o Galã brigavam, o que acontecia? Bem, a Ramona contava para as amigas dela, certo? E sim. No dia seguinte, por exemplo, o galã vai na casa da Ramona com um bolo. As amigas estavam lá e, acredite ou não, as amigas tinham cara de pau e discutiam o relacionamento, as brigas entre elas na frente. Ah, que merda. O galã não fazia nada, mano. Então o cara se fudeu também. Cara se fudeu. Mano, aí que tá. Eu te contei, tipo, a leva, tipo, mais ou menos. Agora que eu vou te contar agora, mano, é pesado pra caralho. Certo. Os dois estavam namorando e tudo mais. Teve uma vez que o galã chamou o metido pra acompanhar o cara da casa da namorada, da Ramona, certo? Porque querendo ou não, fica meio chato, né? Você sozinho com seu namorado e a namorada tem várias amigas, né? O cara chamou um amigo dele. Aí do nada, dava um surto na Ramona, certo? Ah, eu quero ir no campo de futebol. 3 da manhã. E o pessoal ia. E é uma turminha do barulho, gritando uma loucura, 3 da manhã, no campo de futebol. E teve uma vez que uma das amigas da Rona do nada surtou. Aí surtou mesmo. Ela tava andando de boa, aí olhou pro escuro e começou a gritar, velho. Aí começou a perguntar, mas o que tá acontecendo? O que tá gritando? Aí ela falava, tem um bicho ali! Tem um demônio, tem um bicho ali, tem um negócio ali. Todo mundo olhava e não tinha nada. Mas aí não conseguia gritar. Você tava no rolo? Eu não, eu vim andar com o pessoal, tipo, andava com um bombado, só que bombado andava de vez em quando. Nesse rolo não tava, não. Certo. Aí, o que aconteceu? O pessoal pegou essa menina, teve que acompanhar ela uns 2 quilômetros andando a pé até a casa dela e passou na cabeça, uma melhora e tudo mais. Precisando conciliar. Mas, cara, deu uma vez, mano, se fosse eu terminava o namoro. Eu terminava o namoro brabo. Teve um cara que veio de fora. Eu vou chamar ele de grego. Pode ser? Deus grego, pode ser? E o Deus grego começou a andar com a Ramona. E pegou intimidade. Certo? Eu vou falar isso rindo pra você, mas eu tô feliz com a cara se fudeu. Que o cara se fudeu, eu tô feliz. Pegou uma intimidade tão grande que a Ramona dava tapa na bunda do grego. Na frente. Ô, burro! O galão não fazia nada. Virou zona. Virou? Cara, aí você não viu melhor, você não viu a melhor parte. E aí isso acontecia. Teve uma vez que foram comer pizza, pessoal. Que tava a Ramona sentada. Do lado direito tava o galã. Do lado esquerdo tava o deus grego. Do nada, o deus grego, tipo, tava zoando, brincando com a Ramona, certo? Cara, a Ramona era muito infantil. Ou é vagabunda, não sei. Só que o deus grego falou pra ela o seguinte. Ei, Ramona, por que você não chupa meu pau? Aí a Ramona, nossa, mãe. Cara, e a Ramona falou o seguinte. Ah, eu vou mesmo. O galã viu aquilo, mano. O cara já tava puto, estressado. E depois o deus grego perguntou pra Ramona. Ô, Ramona, qual que é o sabor da sua boca? Aí a Ramona falou o seguinte. Morango. Quer experimentar? Mano, e... Então o relacionamento foi o que me contaram, sabe? Tem mais coisa, mas o relacionamento foi uma merda. Foi uma merda, tava numa merda. E querendo ou não, o galã já tava querendo terminar com a Ramona. Só que a Ramona, velho, ela era gamada no galã. Então, toda vez que tipo, o cara ia terminar com a mina, ela pedia desculpa, falava que ia mudar e tudo mais. E foi indo. Sendo que tá ligado o Pedro, que eu falei anteriormente? Sim. Cara, o Pedro, ele era um inseto da relação. Por que um inseto? A Ramona maltratava o Pedro. Cara, quantas vezes foram as que eu ia na casa da Ramona e o Pedro tava lá e a Ramona expulsava o Pedro de lá. A Ramona não queria que o Pedro fosse mais lá. A Ramona chamava o Pedro de feio, maltratava o Pedro. Falava. Bom, o cara não tinha que estar mais indo lá, ué. Mas o cara ia. Ainda pagava Coca-Cola. Sem vergonha. Ele é. Tudo mais. E teve até uma parte da história que o Pedro começou a se cortar, velho. Ele pegou a gira e cortava os braços, tudo mais, cortava os braços. O cara era arrombado do seguinte. Ele cortava os braços tudo, mas tudo mesmo. Tirava a foto e postava no grupo das meninas. Aí a menina ficava doida, xingava o Pedro, tira essa merda daqui, expulsava ele do grupo. Aí depois ele entrava de novo, aí cortava os braços, tirava a foto, expulsava. E aí, né? Só que o Pedro também não gostava do galã. Tanto é que ele tentou pôr um fim na relação dos dois, da Ramona e do galã, um monte de vezes, mano. O cara ia na casa da Ramona todo santo dia, tentava pôr um fim na relação dos dois todo santo dia. E não conseguia. E tava indo nessa. Eu fui brigando, tipo, eu vi um relacionamento muito bom e eu sofria por isso. Porque imagina, mano, você gostando de uma garota, ver seu amigo catando ela, namorando com ela, e não poder fazer nada. Ficar quieto na sua. Eu fiz, tipo, eu fazia isso. olhar a situação, ficar triste. Ah, foda-se, de boa. Aí beleza. Aí eu vou contar agora duas. O Galã e a Ramona terminaram, certo? Aí, vou contar dois pontos de vista, certo? O ponto de vista da que me contaram e o outro ponto de vista que me contaram foi as amigas da garota. O primeiro ponto de vista é o seguinte, teve uma festa dentro da cidade, ok? Certo. E nessa festa, o Galã foi eu, o Galã e o pessoal todo. Como também foi o Pedro. E foi todo mundo junto, de boa. Só que no dia seguinte, velho, o Pedro chegou pra Ramona e falou pra Ramona que o Galã tinha ficado com outras mulheres na sua cidade. Eu tava com um Galã, o cara não tinha ficado com ninguém, mano. O cara respeitou a namorada. Só que o Pedro falou e mentiu pra Ramona. Conclusão. Sacanear mesmo. Os dois terminaram. E aí? É, aí que tá. Uns falam que os dois terminaram por isso. Também o Galã não aguentava mais, tava de saco cheio dessa merda. O relacionamento era só briga, briga, briga, treta, treta e treta, briga atrás de briga, então não valia a pena continuar. Só que aí é que tá a segunda versão. No final de 2017, para 2018, enquanto a Ramona namorava com o Galã, tinha o... vou chamar ele de... caralho, velho. Golias. Uma vez a Ramona foi pra escola, certo? O Golias tava jogando basquete, tudo mais, tava cansado jogando basquete. E o Galã foi buscar ela. Aí o Golias viu aquilo, mano, e comentou com os amigos dele. Me contaram isso, é claro. Nossa, que menina bonita. Pena que ela namora um cara tão feio que nem aquele cara ali. Se referindo ao Galã. Aí passou um tempo, a Ramona foi fazer uma prova pra estudar em uma outra cidade, que é perto da minha, que é uma cidade universitária, que tem uma escola bem renomada. Sim. Lá, fez uma prova pra estudar lá, entrar lá. Cara, aí ela passou, certo? Só que aí que tá. Uma coisa que eu vi no seu podcast, como no do Diego Bermizan, que quando a garota entra na faculdade, a cabeça dela muda bastante. Ok? Se você me corrigir, se você me corrigir à vontade. Não, é isso mesmo. E aí? Cara, meu ponto de vista é o seguinte. Meu ponto de vista, claro. Posso estar errado. Quando a garota entra na faculdade, ou se muda para uma outra cidade, ou no caso da Ramona, entrando numa escola nova, com pessoas novas, conhecimento novo, tudo novo, querendo ou não, é um mundo novo para ela. Um mundo explorado, tá? Quer explorar. Só que, como o Galã era namorado dela, ia fazer peso. Ou seja, largou o velho mundo e para começar um novo mundo, que é no caso da escola. Enquanto o Galã e a Ramona se namoravam, o Galã entrou no curso à noite e de manhã fazia estágio, ou seja, tinha só tarde livre. Enquanto a Ramona, ela estudava de manhã cedo e à noite ela fazia o trabalho da escola dela. À tarde ela fazia o trabalho da escola, pra chegar à noite ela ficava livre. Então, certo. Os dois começaram a se ver menos, cada vez menos, cada vez menos. E ela ia no ônibus da prefeitura. E na cidade, a prefeitura disponibilizou um ônibus pra você ir à escola, que na volta você pagava transporte, certo? Que era outro ônibus também, só que era o ônibus privado, fretado. Fretado não, era da Reunidos na época. E, cara, ela voltava da escola dela sentado com um Golias. Os dois ficavam uns 40 minutos, um do lado do outro, sentando no banco, conversando. Ok? Certo. Dizem, eu não sei, mas dizem que quando a Ramona namorava o Galã, ela ficou com golias no busão. Dois beijados e tudo mais. Mateu Gaia. Exatamente. Aí, teve esse negócio da festa, da cidade, que o galã foi e tudo mais. Ao meu ver, foi uma desculpa pra terminar. Por quê? Porque eles terminaram uma sexta-feira. No sábado, entraram na casa do amigo nosso, e a Ramona tava se gabando, tava contando pra todo mundo. Ah, eu terminei com o galã, porque eu tô gostando de outro cara. Ah, eu tô gostando do... Ele não contou na época, mas depois, não contou no dia. Ah, eu terminei com o galã porque eu me apaixonei de novo. Eu encontrei meu novo amor. Ah, eu via isso, cara. Isso machucava pra cara, doía meu coração. E... eu via, ficava quieto na minha. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Só que a Ramona terminou com o galã numa sexta-feira. Na segunda, começou o namoro com outro cara. No caso, era o Golias. Só que aí é que tá o ponto interessante, o Hernani. Certo? A menina, como te contei lá atrás, não tinha um monte de pretendente? Sim. Um cara que queria ficar com ela e tudo mais, corria atrás dela? Ela certo. Podia escolher. Só que ela gostava do Golias. Só que o Golias, a primeira opção dele foi amiga da Ramona, a cabelos cacheados. Tanto é que o Golias tentou catar a cabelos cacheados, tentava, não conseguiu. Quem deu mole foi a Ramona, ou seja, o cara foi. É buceta, tá nem aí, vai pra cima. Aí foi. Aí os dois começaram a ficar, namorar e tudo mais. Só que, quando acabou o cachado, ficou sabendo que o Golias tá namorando com a Ramona, mas pra quê, velho? A cabelo cachado começou a dar em cima do Golias, que aliás correspondia. Ou seja, o cara tinha namorada, que um dia foi a último clube de algum deserto. Mas naquele período, tava sendo no. Tipo, levando o Gaia, tecnicamente falando. Que a mina tava na cara que quer roubar o namorado dela. Tanto é que os dois eram amigas e começaram a brigar, discutir. Não uma na frente da outra, é claro. Uma falava mal da outra por trás. Mas xingava. Ah, aquela menina usava maquiagem do 99. Ia, velho. Ia, numa rixa que eu nunca vi na minha vida. Tá, mas aí o cavaleiro antecipa, aí o cara pegou e meteu Gaia na Ramona e ficou com a outra. Não, ele continuou com a Ramona, conversando e tudo mais, tendo um relacionamento até bem interessante. Foi indo, de boa e tudo mais. Até que, pelo que me contaram, aconteceram os mesmos problemas que aconteceram com o galã. Começou a sacanear ele. Exatamente, velho. Respeitava o namorado, chamava o cara de corno, xingava, conversava com outros homens. Sim. E essa parte, velho, eu não prestei atenção, eu não peguei. Por quê? Eu tinha perdido o galã, por causa da Ramona, amizade. Eu tinha perdido também a amizade do metido. O cara faltou perder agora a amizade do bombado, que era tipo irmão pra mim na época. E eu saía muito com bombado, o cara me chamava pra dar um rolê, eu ia. Então era por isso que eu tinha um contrato com a Ramona. Porque o bombado saía muito de casa. Eu ia com o bombado, encontrava a Ramona, a gente conversava, ia. Só que do nada, mano, eu te juro, do nada, o bombado começou a falar, tipo, ser estranho comigo, me estranhar, tá ligado? Sim. Eu sei com aquela turminha das amigas da Ramona e tudo mais. Começou a interagir com aquele pessoal. E ele não me chamava mais pra sair. Eu não chamava mais pra... o cavaleiro, bora dar um rolê, mano. O cavaleiro, bora ali. Ele não me chamava. Tipo, uma semana o cara me chamava pra sair antigamente. 5, 7 vezes. Aí de 5 a 7 foi 4, 2, uma vez na semana. Teve mês que o cara me chamava pra sair uma vez só. Eu também chamava ele pra sair, de vez em quando. Só que quem marcava o rolê era ele. Quem marcava a volta era ele. o cara me chamou, parou. E aí? E aí que eu vi no status do WhatsApp dele que era assim, velho. Ele mostrava estado com a Ramona, com o pessoal, se divertindo, comendo bolo, um rolê, tomando tera, mano. E ia postando foto, postando foto. E eu achava estranho, velho. Aí eu comecei a me desvincular desse pessoal. A minha amizade com ele foi, tipo, distanciando. Fui me afastando um pouco mais, E depois disso, velho, eu voltei a conversar com ele, tentei voltar a conversar com ele. Aí teve uma vez que eu pedi ajuda pra ele, certo? Eu pedi ajuda pra ele, numa questão. Só eu pedi ajuda pra ele pra tirar print numa conversa. Só que deu BO, deu briga, a gente brigou e tudo mais. Só que eu tentei conversar com ele, a gente tentou conversar um com o outro. A gente tentou, tipo, marcar um encontro, conversar, colocar a cabeça pra fluir, ok? Cara, do nada, o cara aponta o dedo pra mim e começa a me chamar de falso. Isso aqui, começa a me chamar de falso, falseando que não era um bom amigo preso, mas ele começa a me chamar de falso, velho. E eu tentando entender o porquê que tava acontecendo. Ó, eu falo, quando eu briguei com ele, eu admito, eu fiz merda, só que ele também fez merda comigo. Só que nesse quesito, cara, eu nunca fui falso com ele. Eu sempre fui sincero com ele. Tá, mas por que ele brigou com você? Porque a Ramona fez a cabeça dele, é isso? Cara, eu não sei, aí que tá. Eu briguei com ele por um outro motivo. É, foi até tipo um desavenço que eu tive com uma pessoa em terceiro e ele me intrometeu. Só que aí que tá. Do nada. Ô Hernandes, imagina o seguinte. Você tem um amigo seu, o cara é irmão, de batalha, certo? O cara se vai pra sair, sai com ele, toma cerveja. Aí do nada, o cara começa a andar com outras pessoas. Aí o, cara para de conversar com você. O cara vai cortando, conversa com você, vai cortando. Até chega num ponto que vocês brigam. Ok? Vocês brigam. E do nada o cara vem com um assunto totalmente diferente. Tipo, nossa, cara, você é falso, você é aquilo e tudo mais. O comportamento que a pessoa tinha com você é, tipo, muda bastante. Entendeu? É isso que eu tô tentando te falar pra você. E mudou da água pro vinho. Aí eu falei, beleza, de boa. Aqui, foda-se. É só que eu não tava conversando com a minha fatia da Ramona. E a Ramona, no final das contas, a Ramona e o amigão, o Golias, terminaram. Pelos mesmos motivos que terminaram com o quarto favor, falei o nome sem querer, com o galã, terminaram. E a Ramona começou num negócio de vou ficar com todo mundo. Isso foi lá no começo de 2019, velho. Vou ficar com todo mundo, vou conhecer gente, vou interagir, vou conversar, tudo mais. E ficava com os caras. Bom, então fim da história. Você perdeu todos os amigos, perdeu a mulher, perdeu tudo. E ela devastou a vida de vocês. Não, calma aí. Só terminando, tipo, só é uma coisa rápida, uns 5 minutos. Peço perdão, isso não é tão interessante assim. É. Aí. Teve um dia, mano. A gente tava numa roda social conversando demais. Fraternizando, por assim dizer. E, cara. Chegou o cara bonito. Eu falo, admito, o cara era bonito pra caralho. O. Amigo embaixo. Certo. Cara, na minha frente. Tô falando, na minha frente. O cara sabe, essa menina ainda, tipo, tava ruim pra caralho, o cara tava ficando com outro cara. Na minha frente, intimou a garota pra ficar com outro cara. Mano, quando eu vi aquilo, velho, porque a amizade tinha terminado com o pessoal. Acabou de vez. Também que o cara ia, tipo, conversar com outras pessoas, querendo ou não, quando o galã contou que era nosso pessoal, o meu respeito ali tinha acabado, velho. Não, mas deu todos os moleques que gostavam dela. E esse tempo atrás eu vi ela, mano, a bicha engordou. Tá zoada? Cara, tá bonita ainda, só que ela tá com a caixa de espinha, tá engordando, velho, com o passar do tempo. Ficou um pouco gorda. E tanto que os moleques que pagavam pau pra ela, pagam pau ainda. Cara, nada mudou. Tanto é que, tá ligado o Pedro, que eu falei pra você? Prendeu nada. Esse tempo atrás o cara pagou caixa de bombom pra garota, pagou um lanche pra garota. Gastou uns R$20, R$25, essa brincadeira. Não aprendeu nada. E o foda, Fernando, que é o seguinte. O cara, como eu falei anteriormente, o cara é que é uma conta na padaria de R$170, comprando refrigerante, Coca-Cola. Que é uma conta no lanchonete, conta na pizzaria, pagando um lanche pra garota. E quem pagava essa conta não era o cara, era a mãe dele. O cara agradava a mina, só quem pagava a conta era a mãe dele, velho. A conta ficou pra mãe. Exatamente. Não só a dele, como vários caras. Tipo, que eu vi de verdade. O cara começou a usar droga, começou a comer viado. Tem cara até que tá preso hoje em dia, mano. A garota tava feliz pra caralho. Os caras tá correndo atrás dela que nem gado. Aliás, ela tá começando a ver a feminista agora. Ixi. Foda. Agora vai azedar de vez. Exatamente, velho. Olha, meu ponto de vista, certo? Só terminando aqui. Vários caras gostaram da Ramona. Durante um bom, gostam ainda. Só que a culpa não é dos caras, tipo, gostar da garota. Só que a garota, velho, aproveitar é o meu ponto de vista. Se você quiser discordar, tudo bem, respeito. Só que a garota, se aproveitar, mano, disso é complicado. Aceitar bajulação, não dar ponto final, ver a pessoa sofrendo e continuar atacando foda-se, mano, é complicado. Mas você acha que ela não aprendeu nada? Não aprendeu, não é aprender porra nenhuma, mano. Eu te falei agora, pô, o cara paga lanche pra ela ainda, caixa de bombom, a cara saindo pro lugar, sendo buscada, o pessoal vai atrás dela, correndo atrás. Então não vai aprender nunca. Enquanto eu me fudi pra caralho, não só eu, como outras pessoas, tipo, perdi amigo pra porra, mano, nesse assunto. Você sente falta dos amigos? Cara, pior que não. Pensa comigo, se não fosse com ela, seria com outro. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que eu sou meio, tipo, sou meio triste, porque querendo ou não, tipo, antigamente fica uma roda de amizade pra conversar, pra dialogar. Que imagina você, cara, nossa semana, que aí é tipo, socializar. Aí você sai, vai na praia, na praça, à noite, começa a conversar com o pessoal, interagir com o pessoal, tomar um com o pessoal. Hoje em dia eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu sei que se eu for lá, vai ter conversinha. Vai encontrar ela. É, exatamente. E também... Aí você quer evitar. É isso, evitar como também evitar o bombado, também evitar o galã e tudo mais. Bom, e agora? O que vai ser daqui pra frente? Cara, não sei. Evoluir. Não tem plano. Não, eu tenho, tipo, eu quero me evoluir, sair na academia, estudar, terminar meu curso, arrumar um emprego. E, cara, relacionamento, amizades, essas coisas, eu não tenho mais plano nenhum, sinceramente. Ué, você quer fazer o que da vida? Lidar com pessoas, conversar. Eu gosto de fazer, tipo, eu gosto de dialogar com as pessoas. A administração, faculdade de ADM. Seria interessante. Mas você vai tomar rumo quando? Cara, verdade. Não sei. Mas o que tá faltando? Cara, alegria, sei lá. Antigamente eu era alegre pra porra, mano. Agora ultimamente tô meio desanimado pra tudo, velho. Mas quem sabe logo recupera essa energia que eu tinha antigamente. Bom, é isso aí, cavaleiro. É isso aí, ouvintes. E falou. Despede, Asno. Falou, pessoal. Obrigadão. Um dia frio, sem nada pra fazer. Uma boa oportunidade pra pensar em você. Pra lembrar tudo que passamos. E sem mesmo entender, o porquê. Tudo isso veio acontecer, que saudade que sinto de você, meu amigo. Eu não sei onde está você, que saudade que sinto de você, meu amigo. Eu não sei onde está você. Yeah.